perdão, Senhor. O pecador só olhou pro inferno, esqueceu das palavras da vida e acabou no deserto. E querem de ponte 40 na fita, fazendo voar massa cefálica, os projetos na neblina. Caiu na quina, outro churrasco na queda. Salve cadeia, salve favela, salve Pai Santo, Parque São João, minha quebra, o Moarama, MPC. Minha quadrilha tá pronta pra guerra. Quem sou? Conexão dos tribos, acionou, demorou, menino pra bancar o terror. KG, KG, KG, entrou em cena, demorou. Notou, viemos pra bancar o problema. Com as pontos 40 na cara do playboy, cuzão da revolução. Desloco na conexão, entre os irmãos, pra derrubar o rabecão. Tu tá com assassino, exército de vacilão. Mostrando que o interior também bota terror, infelizmente. Em tudo é paz, em tudo é amor, é a quadrilha. Família, só sangue bom na trilha. Vários socos na rima, chegando na picadilha. Subindo o gás, o que aqui é nós que faz. Deus é mais, de dons desbaratinos, barrabás. Falo de paz, de guerra, de amor e de vingança. Aqui é o interior, mostrando que não tem criança. Deixa o sangue escorrer, e os corpos multiplicar. 357 da Daya, representa aqui no Paraná. Revolução nos projetos de rima, Teflon, ponta oca. É só sangue nessa cidade. Os bico canta, aspiradora perfura. O moleque tá de volta, agora segura na rua. Interior do Paraná, fechou com os primos. MPC 288, agora aqui o meu destino. Aos 45 cantar. Eu quero beber o sangue do pescoço dos pilantras. Um, dois, os parceiros convocou, demorou. Acionou os kamikazes, nós vem pra bancar o terror. Os loucos no apetite, moleque, alta voltagem. Cachê, banca forte, me alistei pro combate. As granadas vem da caixa, bate tipo explosão. Banana de dinamite, é microfone na minha mão. Guerra civil no Brasil, tio. Puta que pariu, tô envolvido nessa porra. Vamos pôr fogo no pavio. Só me dá licença pra chegar, é nós para na revolução. Das quebradas vinha, terroriza a favela sofre. Só monstro na guerrilha, pra multiplicar o bang louco das quadrilhas. Vem nessa meu querido, agradece primo. Terei louco na missão, junto com os envolvidos. Com a conexão dos loucos da região, Moarama, Paissandu, junto Campo Mourão. De lá pra cá, ou daqui pra lá, do Brasil a Portugal, é o terror do Paraná. Só tenebroso, só criminoso, é só leporte no tambor do 38. É sangue jorra, é sem massagem, é explosiva no crânio do pilantra da sua. Pilha que não para, vai seguindo forte e firme. Ladrão de AR-15, verme de submachine. MPC 288, refém do crime, vai seguir. Aguenta aí, que o pior está por vir.